grande monstro. Suas armas, armas. Tudo em seu lugar. Suas armas, armas. Suas armas, calejadas. Selvagem, selvagem. Suas armas, selvagem. Inconsciente. Selvagem. Suas armas, selvagem. Suas armas, selvagem. Suas armas.